Sei que é pra sorrir, sei que é pra vencer. Sei que a liberdade, o sentimento pode crer. Ha ha ha ha, quero de novo. Igualdade e paz pro meu povo. Sei que é pra sorrir, sei que é pra vencer. Sei que a liberdade, o sentimento pode crer. Ha ha ha ha, quero de novo. Igualdade e paz pro meu povo. Vou na frente, vou cantando o sentimento. A paz, a liberdade dos guerreiros vão ao vento. Eu vou mostrando que o mundo gira assim. E faz a militância do meu povo nunca mais ter fim. Nenhum segundo de trégua, o coração não sossega. Liberdade, a redenção, jamais se entrega. Diferente quando se é do que é diferente quando se nasce preto na favela. O sentimento hoje é muito forte. A liberdade verdadeira que me guia a norte, que me guia ao centro, alvo cultural. Oh! Eterniza no tempo o sol, a lua, a intensa inspiração social. A transcendência no caminho do amor fundamental. Passageiro no trem da paz, sabedoria W negro que traz. Sei que é pra sorrir, sei que é pra vencer. Sei que a liberdade, o sentimento pode crer. Ah, ah, ah, ah, quero de novo. Igualdade e paz pro meu povo. Sei que é pra sorrir, sei que é pra vencer. Sei que a liberdade, o sentimento pode crer. Ah, ah, ah, ah, quero de novo. Igualdade e paz pro meu povo. Tô de volta no jogo, com o dado e a espada tarjada com fogo. Samurai do retorno supremo, atravessando o deserto com meus guerreiros. Não tremo, 40 anos de chuva, do mais louco veneno. 59, Cuba libertada. Sei que Che Guevara alcançou a mais louca jornada. 76, Soweto manifesto, 200 estudantes e a morte por certo. Serra Leoa, diamante que escorre o sangue. O sofrimento verdadeiro que explode nas gangues, que explode no gueto. Continente complicado, sou um africano, ainda é embaçado. Mas a gente vai vivendo o que faz, correndo o mundo, a liberdade da paz. É W negro, atado nirvana. A paz, a liberdade dos guerreiros que renasce da lã. Sei que é pra sorrir, sei que é pra vencer. Sei que a liberdade, o sentimento pode crer. Ah, ah, ah, ah, quero de novo. Igualdade e paz pro meu povo. Sei que é pra sorrir, sei que é pra vencer. Sei que a liberdade, o sentimento pode crer. Ah, ah, ah, ah, quero de novo. Igualdade e paz pro meu povo. Pode crer.